Por suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados clamando: venha o teu reino. Por suas pisaduras but